Reciclando o lixo de tudo de errado que a humanidade fez. Reciclar o lixo, veja, tudo de errado que a humanidade já fez. Isso é só o início, faça uma prece, ponha fé, tente mais uma vez. Isso é só o início, faça uma prece pros seus pais mais uma vez. Quando eu falo através de uma música, eu chego mais perto. Quando eu falo através de um som, eu chego mais perto. Quando eu falo através de uma música, eu chego mais perto. Quando eu falo através de um som. Com isqueiro ou maçarico eu vou deixar a chapa quente. Tenho fé em Deus e o poder da minha mente. A mil e mil anos tamo aí virando a mesa. Carta na manga pro elemento surpresa. E se disserem pra você que você não vai conseguir, deixa falar, deixa falar, deixa sorrir. Já disseram isso pra mim, hoje eu tô com o microfone. A vida dá o caminho pro sujeito, o homem. Então recicle suas ideias e queira prosperar. Preserve a natureza pro seu filho aproveitar. Então erga a mão pro alto, faça a diferença. Esteja sempre em paz com a sua consciência. Quando eu falo através de uma música, eu chego mais perto. Quando eu falo através de um som, eu chego mais perto. Quando eu falo através de uma música, eu chego mais perto. Quando eu falo através de um som. Através de uma música, eu chego mais perto.